Introdução ao Índice Rápido do Workshop número 448. Após cerca de 4 meses de teste, a Fundação Cast está chegando muito perto de ser capaz de completar a primeira transmutação na fisicalidade. O Sr. Cast resumiu os desenvolvimentos progressivos que os buscadores de conhecimento vêm experimentando e o que eles significam. Gostaria de repassar aqui novamente tudo isso porque é muito importante que entendamos o que está acontecendo e não pensemos que estamos testemunhando apenas um show de mágica aqui. Há alguns meses, ele nos ensina que a fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem são seres separados, que precisam ter respeito e amor uns pelos outros. Isso foi muito estranho para nós ouvirmos, pois nos consideramos apenas como um corpo e uma mente. Para transmutar e transportar um corpo físico de um lugar para outro, significa que todas as três almas têm que ser transmutadas separadamente. Nenhuma parte pode ser deixada de fora. Neste processo, primeiro transmutamos a alma do homem para um novo local e depois a alma da fisicalidade. Quando a alma da fisicalidade está satisfeita com a nova posição, somente então a fisicalidade é transmutada para essa posição. Para os humanos, quando podemos ver o corpo se mover, então consideramos o processo completo e bem-sucedido. É aqui que nós estamos no desenvolvimento. Muitos de nós estávamos nos perguntando por que tínhamos que sentar em três cadeiras que se ligavam à nossa fisicalidade, à alma da fisicalidade e à alma do homem. Passamos por este processo para aprender a sentir e para tomar consciência das diferentes partes do nosso ser. A fisicalidade foi sentida principalmente na parte inferior do corpo. A alma da fisicalidade, ao redor da área do peito, o que faz sentido por causa da nuvem de força de campo das almas das células, reunindo-se todas ao redor do coração. E finalmente, o mais fácil de entender é a alma do homem no centro da cabeça, que agora provou ser o mesmo que o terceiro olho. Este incrível, belo e transcendente conhecimento que os belgas tentaram esconder da humanidade é a chave para a nossa independência e liberdade como almas da comunidade universal. Se pudermos ponderar profunda e gentilmente o que este conhecimento significa para nós de uma forma pessoal, então eventualmente seremos capazes de nos transmutarmos sem um sistema. Isto é realmente o que estamos fazendo em nossa intenção diária na Fundação Cast no Brasil. Outra etapa importante neste processo são as almas satélites. As almas que decidirem, por amor à humanidade, participar estarão conectadas ao sistema em linhas através do sistema de transmutação pelo celular que já foi testado no programa do Rick algumas semanas atrás. Isso significa que os limites do sistema de voo em linhas serão expandidos para cobrir todo o planeta Terra. A beleza disso é que todos nós seremos cobertos pelo sistema e assim poderemos nos transmutar em qualquer lugar do planeta. A razão pela qual esta parte da tecnologia está avançando tão rapidamente é que seremos capazes de ajudar as pessoas pegas na enorme escassez de energia planejada para este inverno na Europa. O sistema pelo celular é para nós, pessoalmente, enquanto que o sistema satélite é para ajudar a humanidade. Há muito conhecimento importante neste workshop. Como uma homenagem a Gorbachev com o maior homem de paz, projeto da unidade de plasma combinado de gás e energia na próxima semana, Terceira Guerra Mundial é uma guerra econômica silenciosa, como os globalistas americanos e o Vaticano tomaram conta da Europa através dos bancos centrais, a Rússia visando a Alemanha, onde Hitler falhou, nova versão do Corona, solução pelo plasma, estamos nos preparando para receber visitantes do universo, Israel financiará a tecnologia e muitos de nós somos da comunidade universal. Por favor, estude cuidadosamente este workshop. Obrigado por ouvir. O Sr. Cast iniciou o workshop com uma homenagem de 20 minutos pelo falecimento de Mikhail Gorbachev, como o maior apoiador da Fundação Cast e o maior homem de paz do mundo. O Sr. Cast ficou muito emocionado e disse que esta notícia lhe trouxe muita dor. Por favor, ouça a gravação original. Os sistemas de transporte e transmutação estão sendo ajustados para estarem prontos em setembro. Nem todos que entrarem no sistema alcançarão a mesma experiência. Entre 100 a 150 pessoas já passaram pelo sistema, mas precisamos de mais. Não deixe vir a Lins e acrescentar ao conhecimento. Sua alma decide por você vir aqui e acrescentar ao conhecimento da humanidade para o que está por vir. É importante ter a atitude de vir para acrescentar ao conhecimento. Cada um de vocês que entrou já acrescentou ao nosso conhecimento. Na última segunda-feira, o lançamento da NASA falhou porque uma pequena válvula não funcionou bem. Estamos lançando a humanidade no espaço profundo em uma nova dimensão. Não podemos falhar, porque já falhamos de qualquer forma há milhões de anos como raça humana. Quando as pessoas estão no sistema de voo, elas dizem que não podem ver o Sr. Cash, mas ouvem sua voz e seguem suas instruções. Mesmo que ele esteja muito próximo a essas pessoas, elas não conseguem vê-lo. Elas ouvem quem entra e sai da sala. Em 10 a 20% das pessoas que chegam pela primeira vez dizem que não tem nenhuma reação e nada acontece. Mas após a segunda ou terceira vez, sua alma se abre. Este atraso é porque eles querem controlar a fisicalidade. Eles querem saber o que está acontecendo e se lembrar de tudo. Então eles aumentam o fluxo de sangue para que a fisicalidade permaneça no comando e assim enjaule a alma mais firme, de forma mais firme. E isto os impede de fazer a viagem. Percebemos que aqueles que não vão a lugar algum é porque não confiam na alma para estar no comando da fisicalidade. Sua fisicalidade quer ver, lembrar de tudo e permanecer no comando. Nesta próxima parte, vou tentar resumir aquilo que o Sr. Cash está tentando transmitir. A alma do homem se expande para encapsular a fisicalidade, e acredito que é por isso que eles não puderam vê-lo, mesmo estando fisicamente ao lado deles, mas eles puderam ouvir o Sr. Cash seguir suas instruções. Esta é a confirmação de que a alma do homem se expandiu. É como quando você sonha, sua alma do homem está no comando, você se lembra de ouvir vozes, e a alma o levou a lugares. No sistema de voo, vamos poder levar tanto a alma quanto a fisicalidade, como um pacote ou um balão, e movê-los para um novo local. No processo de transmutação, vamos transferir sua energia de um sistema para outro. É importante para nós entender completamente como funciona a expansão da alma. A expansão da alma é quando você não pode nos ver na fisicalidade, mas sua alma nos ouve e segue nossas instruções. É muito importante para nós concluirmos este entendimento para podermos nos mover para a transmutação. Um teste especial foi feito esta semana com dois casais, sendo os quatro deles amigos. Eles os mantinham em certas posições e fazia testes específicos. Ele colocou todos eles sentados juntos no centro dos sistemas. O interessante é que eles não podiam se ver quando estavam sentados no centro, mas podiam ouvir um ao outro. O marido disse que podia sentir e ouvir sua esposa, ele sabia que era ela. O significado disso é que, é a primeira vez que um casal se encontra como alma, e ambos estavam cientes da existência um do outro. É o que se chama de almas gêmeas. Esta experiência confirma que a tecnologia está 100% correta. Conseguimos expandir a alma do homem. É assim que será no espaço, onde vocês não se veem fisicamente, ao invés disso vocês se sentem um ao outro. Esta é a joia da coroa dos testes nesses últimos 3 a 4 meses. Conseguimos carregar 4 almas juntas, mas ainda não na dimensão da fisicalidade. Conseguimos criar um sistema de voo dentro de toda a sala, em vez de apenas dentro do sistema. Porque quando eles saíram do sistema, a força do campo da alma deveria tê-los deixado, e eles teriam sido capazes de se ver um ao outro. Mas como eles não podiam se ver, significa que ainda estavam na força da alma. Pela primeira vez, podemos confirmar completamente que conseguimos elevar a alma do homem e libertá-la. Ao invés de precisar dos olhos para ver alguém, você o sente com sua alma e o reconhece exatamente da mesma forma que você faz em seu sonho. A alma escuta e age. Os testes confirmaram o encapsulamento da fisicalidade pela alma do homem. Isso terá muitas implicações e aplicações nas próximas semanas e meses para a Fundação Cash. Isso significa que se cercarmos as energias de campo ao redor deste planeta em uma escala de satélites, então qualquer um pode se mover para qualquer lugar a qualquer hora como quiser. Será a liberdade de uma nação, a abertura a tudo e a compreensão da tecnologia da criação. Preciso hoje de 10 voluntários para um teste especial. Não importa se você já esteve em Lins ou não, acesse o site da Fundação Cash, inscreva-se e coloque um especial no formulário. Nós sabemos quais são as almas que farão isso. Este é outro tipo de teste como o que fizemos no programa do Rick algumas semanas atrás. É um teste especial de voo pelo celular. Seremos capazes de mostrar o que vai acontecer. O teste de ontem nos trouxe um tal avanço tecnológico que devemos ser capazes de trazer a transmutação antes do Natal. A velocidade de nosso avanço a partir de agora depende da participação dos buscadores de conhecimento ao redor do mundo que se juntam a nós, não diariamente, mas de hora em hora. Agora somos todos nós que temos que impulsionar essa tecnologia e a implicação disso é enorme. Completar e aplicar esta face da tecnologia dentro da próxima semana é fundamental para o trabalho de nosso sistema de voo durante os próximos meses. Nós chamaremos você e sua alma a se juntarem a nós para a mudança. Queremos aumentar dos 4 na sala de voo para entre 10 a 20 pessoas juntando-se via celular de todo mundo dentro dos próximos dias. Queremos completar este processo rapidamente porque após a próxima semana queremos instalar um novo sistema. Gostaríamos de poder estabelecer as primeiras almas satélites que se comportarão como esses sistemas. Queremos usar as almas como satélites para criar uma estrutura ao redor do mundo. De certa forma, fazer uma casa a partir deste planeta. Vamos ver como podemos fazer isso com sucesso. Vamos convocar 10 a 20 de vocês para estarem presentes durante os testes, o que significa que estenderemos nosso sistema, através de suas almas, além dos limites atuais do sistema de voo em Lins. Vocês, como suas almas, tornam-se esse sistema de satélite. Vocês não precisam ir a lugar algum ou ser transmutados ainda, mas nós iniciaremos o processo. Nós o guiaremos através dele. De certa forma, vocês se tornarão parte da comunidade universal e estarão conectados ao Conselho Universal. Agora vamos ter apoiadores do Conselho Universal através da alma deles. Isso é importante para ver se podemos usar a alma do homem daqueles que escolhem fazer parte desse sistema. Assim como o homem lança satélites no espaço para espalhar a comunicação ligando esse planeta, assim também a comunidade universal usa a energia dos campos da alma para fazer o mesmo. O teste de ontem foi uma conquista incrível. Se você se lembrar, eu disse que quando você encontrar outra criatura do universo, você não vai vê-las, ao invés disso você vai sentir elas e as cores delas. A informação que eles lhe dão está no nível da alma. Eles lhe dizem se eles são amigáveis ou se você vai ser comida, ou se você vai receber a energia deles. Você saberá através do sentimento se você está em perigo, ou se você vai receber conhecimento e tudo mais. Não virá através da visão isso. Pela primeira vez, provamos o que você chama de terceiro olho. O terceiro olho é a alma do homem, o funcionamento da alma do homem. Com o que vimos ontem no centro, podemos expandir. Testamos um casal extremamente bonito da Austria na terça-feira. Foi incrível como este casal estava ligado um ao outro. Pedi a eles que conversassem um com o outro para decidir para onde queriam ir. A senhora decidiu ir para sua casa e o homem seguiu. Foi uma experiência única para eles se encontrarem em sua casa no nível da alma e ambos desfrutaram imensamente. A parte importante deste teste para nós foi que podemos enviar as pessoas juntas em um voo e elas podem conversar umas com as outras. É o mesmo que nós fazemos com as aeronaves. Isso é feito através do acordo das almas. Agora vocês podem viajar juntos. Eu os coloquei no sistema, um na frente e outro na parte de trás. Então eles foram separados, mas ainda no mesmo sistema. As famílias podem decidir ir de férias juntos para um destino. Todas irão juntas e desfrutarão disso. Se elas juntas como família decidirem se manifestar na dimensão da fisicalidade, poderão fazer isso. Com isto, o verdadeiro espaço universal de viagem na dimensão da alma foi estabelecido. É um desenvolvimento incrível na tecnologia. É o mesmo com as 4 pessoas que estiveram juntas no sistema ontem. Eles não podiam se ver fisicamente, mas podiam sentir e estar uns com os outros no nível da alma. Eles disseram que era tão bonito e pacífico. A senhora falou da dor de cabeça porque ela não conseguia entender o que havia acontecido ao redor da sua cabeça. Agora, queremos fazer com que o maior número possível de pessoas de vocês se tornem almas satélites através deste planeta. Quanto mais nos estabelecermos no dia seguinte ou nos 2 dias seguintes, melhor seremos capazes de nos conectar. Então, mais uma vez, queremos fazer com que o maior número possível de vocês se tornem almas satélites através deste planeta. Tomaremos 2 dias de sua vida para fazer estes testes antes de testarmos para a transmutação. Estes desenvolvimentos progressivos são o que nós, como raça, coletivamente alcançaremos e para fazer coletivamente o trabalho. Deixe-me explicar por que estamos de repente pressionando para isto muito rapidamente. Se você ler as notícias, então você sabe que a Rússia cortará completamente a linha de gasoduto do norte para a Alemanha a partir dessa semana. É como cortar o gás para sua casa no meio do inverno e pedir para vocês sobreviverem. Se o corte for feito em março do próximo ano, os tanques de armazenamento estarão vazios. Os Estados Unidos estão usando as negociações 5+1 com o Irã para espremer o máximo de gás que puderem. O presidente dos Estados Unidos se recusou a falar com o primeiro-ministro israelense essa semana. mas o Irã é um aliado próximo da Rússia. Haverá escassez de energia e eletricidade no Ocidente. É semelhante a como os britânicos planejaram a revolta da primavera no mundo árabe, e eles a iniciaram com apenas 20 italianos no norte da África. Na Europa, será conhecida como a revolta do inverno, devido à falta de energia e de alimentos. Os líderes do norte da África que permaneceram no poder foi apenas porque pagaram o suborno ao Vaticano. Para ser o presidente desses países, eles têm que pagar ao Vaticano. Os europeus se tornarão como os refugiados sírios. Se as linhas de gás não forem abertas, o caos será muito profundo e a Fundação Cash só poderá produzir vários, 100 ou talvez alguns milhares de geradores de energia. Mas podemos fazer de suas almas refugiados e enviá-las para lugares que são quentes no inverno. Imigração pela alma do homem é agora uma opção. Registre sua alma para ser alma satélite neste trabalho para que possamos terminar o sistema de transmutação antes que o caos se instale. Você abrirá uma passagem para milhões de buscadores de conhecimento europeus que entenderam a tecnologia para que possam se refugiar em outros países. Não se trata de promover medo. Ouvimos os ministros das Relações Exteriores e ministros da França, da Alemanha e alguns outros estados darem avisos aos seus cidadãos em público. Como uma nação, um planeta, uma raça, é nossa responsabilidade cuidar de nossos amigos alemães. Os alemães apoiaram este projeto de forma intensa e devota, porque a raça alemã está ciente das dificuldades que estão por vir. Espero que não cheguemos a esse ponto. Mas como organização científica devemos ser capazes de transmutar milhões de almas para fora do perigo. Agora você entende a importância do teste de ontem no centro em Linz. Quanto mais almas satélites se registrar como uma alma especial, melhor. Faça isso hoje, não amanhã. Faça isso agora, não na próxima semana. Não diga, vou pensar sobre isso. Quanto mais rápido pudermos colocar essas almas satélites em posição, mais rápido poderemos transmutar. Estamos nos esforçando para trazer a nova dimensão, porque temos a tecnologia para fazer isto. Como eu sempre disse, a humanidade aceitará minha tecnologia, a tecnologia da criação e do Criador, não por amor a ela, mas por medo de sua própria destruição. Mesmo se você vive em parte do mundo que não são afetados pelo gás da Rússia, você ainda é responsável pelas almas daqueles que serão efetivados e afetados. Cada membro da equipe da Fundação Cash receberá um gerador e uma unidade de fornecimento de gás diretamente e gratuitamente da Fundação. É nossa obrigação para com nossa equipe. Eu não deixarei que nenhuma única alma sofra. É sua responsabilidade decidir o que vai acontecer. Chegará a dois pontos. Ou usamos nossas unidades de plasma de energia e gás, ou passamos pela transmutação e saltamos juntos as limitações da dimensão da fisicalidade. Aqueles de vocês que compreendem a imensidão do que está sobre nós agora, entenderão que entramos na Terceira Guerra Mundial, a via silenciosa, através da guerra econômica, sem disparar uma bala. A liderança da Rússia já sabia que isso viria quando eles estabeleceram isto. A beleza disto é que não se pode bombardear a Rússia para abrir o gás deles, porque você estará bombardeando seus próprios gasodutos e a destruição seria pior. A Rússia vai apertar cada vez mais os parafusos porque o Banco Central da Europa em Berlim controla e detém os bens do Vaticano. Agora você entende. Precisamos que você faça parte disso. Talvez seja por isso que você se tornou um buscador de conhecimento. Precisamos disso para estar prontos para elevar milhões de europeus no nível da alma para outros locais para que não sofram. Isto é exatamente o que Gorbachev fez. O conforto e o poder de ser um presidente não valeu a perda de uma única vida. Tudo está chegando no lugar e na hora certa. É uma guerra sem balas, é uma guerra econômica. O controle alimentar é a pior parte. Os buscadores de conhecimento têm que fazer o que Schindler fez ao salvar milhares de judeus com passaportes falsos durante a Segunda Guerra Mundial. Espero que não vejamos mais dificuldades. Espero que vejamos a resolução dessa questão. Mas se não, temos que estar prontos. Mas sinceramente, não vejo uma resolução. Porque sei que chegou a hora da mudança e tinha que vir desta maneira. Tinha que vir através da tecnologia, que não é teologia, mas funciona através do homem compreendendo a força de sua alma e o propósito de sua criação. Talvez aqueles de vocês que não puderem vir para a Áustria agora entendem o porquê. Vocês têm que ficar onde estão, e talvez essa alma esteja lá para criar essa mudança. Essa mudança para todos nós. É vital, é primordial para todos nós poder completar este processo. Há séculos vemos homens indo de uma nação como refugiados para outra. Agora vamos ver refugiados de almas. E então, depende se eles quiserem se manifestar e se tornarem parte da sociedade, e não permanecer dias. Esta é a realidade do momento, e o lugar nela é o que nós conservamos. De certa forma, a morte de Gorbachev não poderia ser mais oportuna. Um homem de paz que tentou manter sua nação longe da destruição de si mesma, como vemos agora na Ucrânia. Mas isto virá a nós como uma humanidade, como alguns de nós, com gosto pelo poder, gostariam de provar que são mais poderosos. Na dimensão da divisão dos campos deste planeta, temos o conhecimento para criar as posições satélites com todos vocês que estão dentro da estrutura da Fundação Cash. A responsabilidade é de vocês. Talvez seja por isso que você se tornou um buscador de conhecimento. Fim da primeira parte do Índice Rápido do Workshop número 448. Houve alguns comentários aqui no chat sobre Mikhail Gorbachev, como: ele é um herói para mim e para muitos outros, um homem que serviu seu povo e o mundo. Elevamos a alma de Mikhail Gorbachev e lhe agradecemos por sua luta pela paz e harmonia. Então o Sr. Cash continuou falando mais sobre Gorbachev para ajudar os buscadores de conhecimento a compreenderem a beleza de seu trabalho. Foi por causa da decisão de um homem de não matar que vimos o Muro de Berlim cair e as mudanças em todos os países do Bloco do Leste. Os generais estavam contra ele porque perderam seus empregos por causa dele. Ele trouxe à tona também, Sr. Cash, aqui, Hitler matando todos os homens de uma vila na Holanda, incluindo cães, gatos e humanos, para dar o exemplo, porque um homem da vila matou um oficial alemão. O interessante, disse aqui o Sr. Cash, é que Hitler estava seguindo o que seus ancestrais fizeram séculos atrás, matando toda criatura masculina de uma comunidade. A única coisa que consegui pensar aqui foi Moisés no Antigo Testamento, onde ele cometeu genocídio e depois culpou a Deus. Sabemos pelos testes de DNA que o Hitler tinha muito sangue judeu, e a primeira coisa que ele fez quando cruzou a fronteira austríaca foi destruir seus registros de nascimento. Aqui o Sr. Cash também fala quando ele negociou mercadorias, principalmente alimentos fora do Bloco do Leste, por artigos de luxo como Levis 501 e artigos de higiene pessoal do Oeste. Eles também costumavam levar os Porsches quebrados e BMWs quebrados de volta para o Leste, onde os consertavam e os vendiam aos ricos. Foi assim que ele ficou sabendo do trabalho de Gorbachev. Gorbachev reverteu o sistema de Lenin sem disparar uma única bala. O que vemos na Ucrânia é do que Gorbachev se afastou. Dmitry, aqui o buscador de conhecimento, só pode fazer duas perguntas. Não queremos que se torne um show de um homem só. Então Dmitry, o buscador de conhecimento, dizia o seguinte. Ele dizia que queria ser uma alma satélite, mas não tem dinheiro para pagar a inscrição. Ele queria saber aqui se poderia participar por conta própria. O Sr. Cash responde, não. Não tem nada a ver com dinheiro. Temos que ter um sistema para que as pessoas se registrem e participem. Caso contrário, recebemos milhares de pessoas que são apenas gastadores de tempo. Tivemos um cara que tentou forçar sua entrada no centro e nas fábricas de Lean dizendo que era seu direito. Portanto, acesse o site e passe pelo processo. Temos uma razão para fazermos dessa maneira. Temos que ter uma estrutura. O programa Alma Satélite não tem a ver com dinheiro. Estamos monitorando um monte de coisas. Não é só que você diga, eu quero ser um satélite, sua alma que decide. Se você não concordar com o que estamos fazendo, nós reembolsamos seu dinheiro. É ser capaz de fazer o trabalho da maneira que queremos fazê-lo e alcançar o que temos que alcançar. Pergunta ao Sr. Cash. A alma do homem irá transmutar condições físicas irregulares, tais como crescimento muscular anormal devido a lesões que nunca foram tratadas? Sr. Cash responde, isso depende totalmente da alma em si, não de nós. Por que você sofreu esses ferimentos, essas lesões? Qual foi o objetivo? Por que a alma aceitou tal posição? Você está querendo usar o sistema para fugir do que você fez de errado? Você tem que entender, você pode enganar todos os sistemas, mas não este sistema, porque aqui sua alma é uma testemunha. O buscador de conhecimento responde de volta e fala, a lesão veio de um treinamento com pesos. O Sr. Cash responde, não importa, isso é irrelevante, você mesmo tem que entender. Pergunta ao Sr. Cash, você deve estar ciente de que não é culpa da Rússia que a Alemanha esteja com falta de gás, é o governo alemão sob instruções dos globalistas americanos que estão boicotando o gás russo. Sr. Cash responde. Deixe-me responder de uma maneira muito simples. A Ucrânia é a razão desta posição e a Alemanha quer ser vista de pé ao lado da Europa livre, entre aspas. Eles contornaram um monte de coisas para permitir que a Ucrânia rapidamente aderisse à União Europeia. É parcialmente correto o que você disse sobre globalistas americanos, mas em parte, a Alemanha poderia ter dito facilmente, pagaremos em rublos. É um jogo de poder. Você tem que perceber que sua compreensão das condições mundiais é muito diferente da nossa. O entendimento em que trabalhamos é de uma condição global totalmente diferente. Talvez aqui o Sr. Cash esteja se referindo ao fato de que os globalistas controlam quase completamente as informações que obtemos sobre a situação mundial. Portanto, nosso entendimento e nossa emoção são controlados de fora, por questões externas. É muito difícil para nós entender o que está realmente acontecendo. Os mensageiros compreendem a situação através de um canal diferente e são muito claros sobre a direção para a qual as quais estão se moldando. Eles tentam nos ajudar a entender a partir dessa perspectiva, desse outro canal. Você tem que entender que o Banco Central da Europa tem sede em Berlim. Se Berlim espirrar, toda a Europa fica resfriada. É por isso que a Rússia tem como alvo a Alemanha. Como europeus, vocês decidiram transferir todas as suas reservas de ouro para Berlim antes do ano 2000, para criar a moeda da União Europeia como euro. Os alemães são alvos porque eles são a posição central da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, pela força das armas, tomou o controle da Europa. Quando isso falhou, eles decidiram criar a União Europeia. Para assumir o controle da Europa, Hitler foi diretamente para os bancos centrais de todos os países que ele invadiu. Ele dirigiu diretamente para o Banco Central da Holanda, depois Bruxelas e depois para Paris. Não foi isso que os britânicos fizeram no norte da África, há alguns anos atrás? Eles foram diretamente para o Banco Central da Líbia. Hitler levou todas as reservas das nações europeias de volta para a Suíça para financiar a máquina de guerra. Mas no final, a política de armas não funcionou. Desta vez eles usaram uma política econômica e desta vez as nações europeias voluntariamente deram suas reservas de ouro a Berlim. Isso não é diferente do que Hitler fez. Foi exatamente assim na década de 40, o Banco Central em Berlim tomou toda a decisão. Agora, mais uma vez, os alemães estão tomando as decisões. Do outro lado da moeda, por que a Rússia está pressionando para ser paga em rublos? Porque está sendo colocada sob pressão pelo BRICS, com a China principalmente sentada atrás disso, no plano de fundo. É uma grande quantidade de posições. Pode-se dizer que a operação central da União Europeia é em Bruxelas, mas Bruxelas não tem dentes se Berlim não pagar nada. Espero que vocês entendam. Os russos estão visando o coração da operação da Europa. Em segundo lugar, teria vindo de qualquer forma. A Ucrânia era apenas uma desculpa para isso. Eles teriam encontrado outra maneira de entrar. Mas como o Vaticano pressionou na Ucrânia, junto com os bilionários americanos, agora veio por este caminho. Olhe para a situação global e não apenas para a situação alemã. Respeitamos vocês como alemães e admiramos a forma como trabalham. Mas agora vocês têm que ver como vocês têm sido alvo. Outro caminho é através dos microchips. Sua maior indústria é a de automóveis, que constitui a maior parte de sua renda. Sem microchips suficientes, empresas como Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi e as demais são limitadas na produção. E elas não estão recebendo microchips suficientes através da China, Taiwan e o resto. Os taiwaneses não podem produzir os chips se os chineses não fornecerem a matéria-prima. Esta é uma tentativa de trazer o BRICS para substituir o dólar e o euro. O governo alemão não tem dentes para morder, porque não tem suas próprias matérias-primas. De certa forma, é o poder oculto dos comunistas. É uma forma liberal, entre aspas, de empurrar seus músculos. Quando oferecemos esta produção alternativa de gás aos alemães e aos austríacos e o resto, eles não estão interessados porque sabem que é tarde demais. Eles não podem remendar isso. Mas a verdadeira história vem o que vai acontecer depois do Natal, quando houver uma enorme escassez de energia. O Sr. Cash aqui continua a explicar sobre sua experiência com as companhias petrolíferas e muito mais. Os preços do gás no Irã são de apenas um centavo ou algo assim. Não se trata de culpar, mas de entender e ter o conhecimento. O próximo ponto de pressão será a escassez de alimentos na Europa Ocidental. Isso acontecerá no próximo mês de setembro. Aqui o Rick diz: é meio irônico que metade do mundo esteja tentando se livrar do CO2 enquanto a outra metade está tentando queimar gás para conseguir que o CO2 faça crescer suas plantas. Sr. Cash responde: um dos líderes mundiais me disse uma vez, as pessoas nos perguntam como é que nós sabemos sobre tudo. Ele disse: porque eu estou no topo, tudo passa por aqui, e eu tenho que ver e aprender sobre tudo. Caso contrário, eu não posso tomar uma decisão. É o mesmo com a Fundação Cash, tudo é testado aqui e nós vemos isso. Nós vimos tudo isso, portanto, temos um espectro muito amplo de conhecimento sobre tudo. Aqui ele fala mais sobre sua experiência com empresas petrolíferas como a Transnaf e Lukoil. Ele costumava comprar petróleo em seu próprio nome, Sr. Cash. Normalmente ele é comprado através do nome de uma empresa. Cosmologicamente, consideramos qualquer coisa além de nosso sistema solar e da Via Láctea como espaço profundo. A distância é bastante longa. Pergunta para o Sr. Cash: o que devemos fazer com os gans dos 5 copos do copo do universo? Eles devem ser colhidos para produzir água de plasma? Você disse que os 5 copos, se colocados em um hospital, acabariam com quase todas as doenças e que o copo do universo também seria o copo da juventude. Deveríamos fazer reatores dinâmicos? Quais seriam os efeitos? O Sr. Cash responde: sim, você pode fazer qualquer combinação, qualquer coisa queira fazer, isso não é um problema. Você decide o que quer acrescentar a isso. Os 5 copos, o copo do universo, é uma combinação de entendimentos da totalidade da criação. Não é apenas um copo que você coloca algo. A pilha dos 5 copos é o próprio homem. O que você quer fazer? O que você quer fazer com o homem? As pessoas que vieram ao centro de exposições original em Lins tiveram a oportunidade de estarem entre um conjunto de 3 dessas pilhas dos 5 copos e sentir os campos deles. Mas não foi feito do jeito que deveria ter sido feito. No entanto, as pessoas costumavam ir ao centro desses copos, dessas pilhas, e podiam sentir os campos, porque criou-se um fluxo dinâmico entre você e a pilha dos 5 copos. A pilha dos 5 copos eram conectados por fios. 2 unidades verticais foram comissionadas e estão em construção agora. É uma maneira mais compacta e poderosa de montá-las. Criamos um fluxo dinâmico das diferentes pilhas de campos. Depende de como você entende e utiliza isso. É o mesmo com os gans. Depende de como você o aplica. Poderemos ter um dia do Blueprint na próxima quinta-feira para o lançamento da unidade combinada de gás e energia de plasma. Era para ser em janeiro, mas estamos antecipando a data. Será uma unidade de 5 kW para casa. Estamos trazendo o mais rápido possível para que possa entrar em produção em massa em setembro ou outubro. Pergunta para o Sr. Cash: alguns chineses estão perguntando se este sinal de 5G ativará o grafeno dentro da vacina e causará doenças para as pessoas. Sr. Cash responde: não tenho nenhuma ideia sobre isso. Não posso lhe dizer nada sobre isso. Há muita conversa sobre essas coisas, mas não temos dados e não nos envolvemos nisso. Você tem que entender, a vacina na China é produzida por autorização do governo chinês e a maioria delas é de fabricação caseira. Portanto, é uma implicação e aplicação da tecnologia por seu governo, se é que existe tal coisa. Tivemos relatos de muitos buscadores de conhecimentos que foram atingidos pela nova versão do corona. Eles estão relatando depressão, estado suicida e todo tipo de coisas. Temos visto o mesmo padrão no Irã, China, Brasil e Europa. A nova versão do Covid toca a emoção e pode levá-lo à insanidade. Há um aumento no nível dos campos que se aproxima do nível das emoções, que é mais alto do que a condição física. Nós guiamos os buscadores de conhecimento ao longo disso. No Brasil, teve uma mãe com um filho de 6 anos de idade e outros buscadores de conhecimento estavam pedindo fotos da criança. Isso é uma besteira. Sob nenhuma circunstância você deve dar fotos de seus filhos a ninguém, mesmo que eles digam que são do Conselho Universal ou qualquer outra coisa. Nunca dê fotos de seus filhos a ninguém. Ponto final. Nós ajudamos a criança de 6 anos e ela respondeu imediatamente. É um processo muito simples. O tratamento da nova versão pela Fundação Cash virá através do Dr. Barapur, do Irã. Estamos esperando para ver se fica mais profundo, para que tenhamos um conhecimento mais exato de como lidar com as coisas. A Fundação Cash deve se reunir novamente com os italianos na próxima semana, que querem começar a aplicar a aplicação médica de plasma nos centros de saúde. Originalmente era para ser apenas um centro, agora eles trouxeram um novo suporte com muitos centros. Temos que ver o que vai surgir com isso. Eles trabalham sob a licença e propriedade de uma cadeia maior de empresas, mas é principalmente para fibromialgia e outras doenças. Pergunta aqui para o Sr. Cash: você, como um gênio, pode ajudar a humanidade a reestruturar o DNA da história para trazer a paz eterna? E qual é a relação entre a flor da vida e o DNA e o RNA? Sr. Cash responde: a flor da vida é fabricada pelo homem, é coisa feita pelo homem. Mas a transformação energética no DNA e no RNA é como a realidade funciona. Em alguns casos, as interações de campo criam novas condições e então podemos tentar relacioná-la a uma estrutura. É o equilíbrio dos campos. Quando falamos de DNA, trata-se da conversão de energia para uma condição tangível. No caso do RNA, é sobre os campos dessa estrutura. Quando a humanidade entender isso, veremos a mudança na compreensão do conhecimento da criação e da tecnologia. O DNA é como os campos se estruturam e como os campos de força se parecerão com uma fisicalidade ou um corpo do homem. Através de nosso desejo, criamos uma estrutura que servirá a esse propósito em particular. Os campos para a criação dessa estrutura precisam ser mantidos e preservados e precisam ser capazes de serem replicados, como na replicação celular através do DNA. Não se pode colocar cada célula do homem em um óvulo e esperma para que seja replicado. Ao invés disso, você coloca todas as informações no RNA. É como um CD de música. O CD tem todas as informações e a música que você grava. De certa forma, DNA e RNA são a mesma coisa, mas um está no estado da matéria, que é o DNA, e o outro está no estado de plasma, ou energia, o RNA. Pela redução da força do campo, ele se torna estado de matéria. A informação do RNA plasma manifesta-se no estado da matéria, o que conhecemos como DNA. A estrutura de como isso ocorre é através da formação estelar. Ela cria uma base de 3 e 1 para controlar e compartilhar tudo junto. A flor da vida não tem nenhum significado no mundo da criação. É um conceito feito pelo homem para explicar uma observação física. Não vemos nossa pele ou as estrelas na forma de uma flor da vida, né? Assume uma posição dinâmica. Tentamos relacionar uma manifestação física em algo para que possamos compreender. Mas não é uma forma permanente. Não é como o universo funciona nisso. Não vemos tudo circulando como uma formação estelar no universo. Tudo toma sua posição. Eles estão em transição para alcançar uma condição estável. O Instituto Espacial da Fundação Cash é uma estrutura de base ampla que funciona não apenas na tecnologia espacial a nível da alma, mas também em unidades de plasma de gás e energia. Trabalhamos na tecnologia espacial a nível físico, com sistemas voadores como OVNIs e o resto. O que você vê em Lins é o conhecimento supremo. Mas ainda temos uma estrutura e trabalho em movimento físico de materiais e pessoas. Nossa tecnologia irá satisfazer todas as necessidades do homem e da comunidade universal. Existem muitas tecnologias que virão até nós através de nossos encontros com outras criaturas da criação. A mágica acaba de começar. Pergunta aqui para o Sr. Cash: cada planeta tem sua própria emoção específica? O Sr. Cash responde: o que você quer dizer com isso? Um planeta é como qualquer ser, claro que ele tem sua própria estrutura. Aqui o Rick complementa: certas emoções foram identificadas com certos deuses e deuses, estas foram vinculadas a planetas diferentes. A deusa do amor está vinculada a Vênus, por exemplo. Existe alguma emoção em particular que você vê vinculada a algum planeta em particular? Sr. Cash responde: sim, eles criam sua própria atração. Um planeta é como um ser humano. Ele tem sua própria emoção. Ele tem sua própria raiva. Ele tem suas próprias nuvens e o que quer que seja. Ele atrai certos tipos de campos com ele e é por isso que eles se comportam de uma maneira específica. Se você olhar para o padrão de Saturno e Júpiter, por exemplo, então a Terra, com formas de vida física, e depois para a área da Vênus e Marte, é como se cada um estivesse passando por um estado de emoção diferente à medida que se aproximam cada vez mais para se unirem à Mãe no centro, que é o Sol. Saturno e Júpiter são como os jovens, né, como os mais jovens adolescentes de trás. Eles reúnem tudo para si mesmos e criam muitas luas. Nós sempre vemos os jovens como muito ativos, eles criam muita confusão e tudo mais. Em Saturno e Júpiter vemos enormes explosões dos planetas. À medida que os planetas envelhecem, eles se aproximam do destino final e se tornam como a Terra. Então eles se acalmam e não tem nada, tornam-se áridos como Marte e depois voltam para o Sol. Não há diferença entre a estrutura do sistema solar e a vida do homem. Há muitas semelhanças, como querer possuir e controlar e ter tudo. À medida que envelhecemos, abrimos mão de tudo e nos aproximamos da posição final. Desenvolvemos a tecnologia, mas isso não significa que todos vão querer usá-la. Mas damos a liberdade e a temos disponível a quem quiser usá-la. As pessoas no universo que vêm à Terra e convertem suas almas para a fisicalidade da Terra o fazem para poder experimentar, comer, mastigar e desfrutar dos prazeres deste planeta. O que acontece quando você entra em contato pela primeira vez com a alma de seu parceiro, ou a alma de um planeta, ou uma estrela, ou um ambiente que você quer desfrutar, manifestando-se na dimensão física? Então você precisa ser capaz de se transferir para essa dimensão e precisa de facilidades para poder existir de acordo com a força de sua alma. Ou nós podemos proporcionar essa facilidade, ou você mesmo pode proporcioná-la se souber como fazer isso. Portanto, a excursão e a conversão serão eternas. Qual é a utilidade de vir aqui e tomar a forma do homem se você não pode desfrutar de morder uma maçã ou apreciar o cheiro e o cheiro e a beleza de uma flor? O trabalho da Fundação Cash é fornecer tecnologia e conhecimento tanto para o homem sair e explorar o universo, quanto para aqueles que vêm aqui para desfrutar da vida do homem. A totalidade da compreensão do processo é a conclusão do processo em todas as dimensões e em todas as direções. Os problemas começam quando nos tornamos seres de visão curta e só pensamos em nossas próprias coisas, pequenas coisas apenas. Não nos desviamos do nosso caminho para criar uma condição, que é meio cozido ou meio pronta. Uma que não está madura. Ao mesmo tempo, temos que criar uma condição que não seja benéfica apenas para a raça humana. Os sistemas que construímos têm que ser úteis, aplicáveis e benéficos a todas as raças da criação. Quando os visitantes do universo vêm até nós, não queremos que eles passem pelas dificuldades pelas quais o homem passou. Queremos preparar tudo da melhor maneira para eles. É como quando se convida um convidado. Você não os alimenta apenas com o que você gosta, mas descobre o que eles gostam de comer e prepara isso para eles. Nós preparamos para eles o melhor do melhor. Isso é o que estamos tentando fazer na Fundação Cash. Quando fazemos isso, temos que entender exatamente o que estamos fazendo, a maneira como estamos fazendo e a razão pela qual estamos fazendo. Ao mesmo tempo em que estamos preparando o homem, estamos também preparando os convidados do universo para receber a introdução das novas tecnologias. Queremos colocar o homem e as outras raças do universo no mesmo nível de compreensão o mais rápido possível. Não adianta trazer pessoas de diferentes partes do universo para compartilhar conhecimento com o homem quando ele não consegue entender. Então isso se torna apenas uma mágica. É por isso que quando iniciamos este processo, nós lhe dissemos que quando você sair do sistema, ouviremos tudo o que você disser e o respeitaremos. Porque é você quem esteve lá e não nós. É você quem experimentou a expansão de sua alma para aquela dimensão e aquela compreensão. Cabe a nós decidir se também queremos nos expandir para essa mesma dimensão para aprender. Estamos nos preparando não apenas para entrar no universo, mas também para receber convidados do universo. Estamos aqui para servir, não para sermos servidos. Este é o nosso lema. Estamos aqui para servir as criaturas da criação, e não apenas ao homem, ou apenas para ajudá-lo a sair de seus próprios desastres causados pelo homem. Muitos implantes corporais agora serão permitidos no sistema, porque adquirimos o conhecimento necessário. Mas verifique com a Fundação Cash antes de se candidatar. As restrições anteriores estavam lá para nos ajudar a ganhar o conhecimento. Agora que adquirimos esse conhecimento, podemos lidar com muitos dos implantes. No que diz respeito à transmutação pelo celular, se pudermos chegar até você por telefone, então podemos transmutá-lo. O teste pelo celular é diferente do teste satélite. O processo celular é para você. O satélite é para a humanidade. Precisamos que o teste do satélite seja concluído urgentemente, antes de entrarmos na transmutação. Não queremos trazer parte de vocês para cá, mas sim queremos trazer vocês como por inteiro para cá. Aqui temos um resumo sobre o processo de transmutação. O Sr. Cash aborda sobre o desenvolvimento progressivo dos sistemas de simulação de voo que está conduzindo o processo de transmutação. Você pode ouvir aqui a gravação original. Eu vou tentar aqui fazer um resumo para vocês. Começamos com você sentado em três cadeiras, uma para a fisicalidade, outra para a alma da fisicalidade e para a alma do homem. E observamos as interações que você teve com elas e temos continuamente ajustado e atualizado o sistema de vão. Na cadeira 1, as pessoas podiam sentir a energia em seus corpos muito na parte inferior, sinalizando a parte da fisicalidade. Depois, na cadeira 2, sentiram mais na parte superior do corpo representando a alma da fisicalidade. E na cadeira 3, principalmente na cabeça para a alma do homem. Depois disso, as pessoas foram para voos para a Lua e outros lugares e visitaram membros da família que faleceram há anos. Tudo isso foi feito no nível da alma. Na Lua, eles podiam tocar areia e sentir o frio. Todas essas são indicações de viagem pela alma, como fazemos em nossos sonhos. Porém, no sistema, nós podíamos controlar isso. Então, com o conhecimento adquirido, as três cadeiras foram combinadas em uma só. A parte importante desse processo foi poder expandir a alma do homem para encapsular a fisicalidade. Desta forma, você pode transmutar a fisicalidade para um novo local e manifestar ela lá. A expansão da alma foi mostrada por mais do que apenas viajar para a Lua. Eles tinham que ser capazes de sentir e interagir com o ambiente de destino. Uma senhora podia até sentir o cheiro do lugar em que se encontrava. Outra prova dessa expansão da alma é o fato de que, quando a fisicalidade está dentro da alma, as pessoas relatam que não podem ver fisicamente o Sr. Cash, mesmo que ele esteja ao lado delas, mas elas conseguem ouvir sua voz e executar suas instruções. Elas também podem ouvir outras pessoas que vêm e vão na sala de voo. Outros desenvolvimentos aconteceram entre os dois sistemas de voo na sala de voo, para preparar a transmutação da fisicalidade de um sistema para outro. Entre os sistemas, eles trabalharam no desenvolvimento de diferentes combinações de interações com a fisicalidade, a alma da fisicalidade com a alma do homem. Por exemplo, um grande entendimento veio essa semana, quando um casal foi colocado no sistema de voo, um na frente e outro na parte de trás, eles foram separados por uma distância mais ainda no sistema. Né? E eles foram capazes de se encontrar em um destino que ambas as almas concordaram e puderam interagir um com o outro lá. Eles também podiam se comunicar um com o outro durante o voo para decidir sobre o local. O Sr. Cash queria testar se ele poderia manter as almas no que ele chamou de um padrão de espera, como eles fazem com aviões esperando a abertura de uma pista, e eles mantêm em voo. Ele trouxe o casal fora dos sistemas para o centro da sala de voo, e eles ainda não podiam se ver, mas podiam se sentir e se reconhecer. O que isso significa? Significa que eles permaneceram na condição da alma, mesmo fora do sistema, e toda a sala de voo se tornou o sistema. Isso tem enormes implicações que serão reveladas mais adiante. O próximo passo no processo de transmutação é para que a alma do homem seja transmutada para o outro sistema. Existem sistemas especiais configurados na estrutura para fazer isso. Após a expansão da alma do homem, então ela é transmutada para o outro sistema. Uma vez que nós estamos satisfeitos com isso, com a transmutação da alma do homem, então aqui eles transmutarão a alma da fisicalidade com sistemas virtuais que construíram para este fim. Então, quando a alma da fisicalidade estiver disposta a tomar esta posição, o pessoal, a equipe da Fundação Cash, eles vão para o objetivo final, que é transmutando a fisicalidade para o outro sistema. Então você verá a fisicalidade desaparecer de um sistema e aparecer no outro. Como as condições do ambiente ainda são as mesmas, será mais fácil do que transmutar para outro local, onde os campos do ambiente são diferentes lá. Então, não se transmuta a fisicalidade uma só vez. Primeiro você transmuta a alma do homem, depois a alma da fisicalidade e, finalmente, a fisicalidade. Cada etapa deste processo tem sua própria força e também tem sua própria tecnologia. Eu levei 40 anos para desenvolver isto. Há muitos sistemas universais escondidos dentro desse sistema. Vou resumir brevemente sobre o novo sistema Alma Satélite, que usa o sistema pelo celular, mas é diferente dele. Por exemplo, se quisermos configurar um satélite na Austrália, precisaríamos de uma pessoa lá cuja alma esteja de acordo com o processo antes de viajar. Então abrimos uma condição pelo celular com eles. Quando sua alma confirma que está sentindo a pessoa em Lins que quer viajar para a Austrália, e a pessoa em Lins confirma sentir a outra na Austrália, isso significa que temos um vínculo de alma entre as duas posições. Quando há um acordo da alma, então podemos transferir a fisicalidade. Então transferimos a fisicalidade de volta para Lins. Este processo já foi confirmado quando testamos com você no programa do Rick algumas semanas atrás, embora você possa não ter percebido, era isso que estávamos fazendo. Portanto, estamos avançando muito rapidamente para o processo final de transmutação. Outra coisa interessante que não foi totalmente claro para mim aqui, mas acho que o que foi transmitido foi que no processo, as pessoas em Lins e na Austrália não só irão sentir um ao outro, mas poderão se ver primeiro antes de transferirem a fisicalidade para a Austrália. Então a sala de voo em Lins estará vazia e se manifestará na Austrália. Quando isto for concluído, e se ocorrer um desastre, seremos capazes de mover o maior número possível de almas necessárias para a segurança usando esse sistema. Agora você entende o ponto crucial de querer e pedir que a transmutação satélite celular seja completada rapidamente. O processo pelo celular é para você, e o satélite é para a humanidade. Para aqueles de vocês que vieram a Lins, vocês realmente viram fisicamente o que eu chamo de antena parabólica no topo do sistema de voo, mas muitos de vocês não estão cientes disso. Estamos usando os mesmos conhecimentos que usamos nas cadeiras 1, 2, 3 ou fisicalidade, alma da fisicalidade e alma do homem, respectivamente. Primeiro você passou pela fisicalidade, depois alma da fisicalidade e alma do homem. E depois, quando terminou o voo, você reverteu o processo, sendo assim, alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. Este é exatamente o mesmo processo que estamos fazendo aqui com esta transmutação. Nós o movemos passo a passo. Agora você entende por que nós o mandamos sentar nas cadeiras. O mesmo conhecimento das cadeiras é usado para transferi-lo de volta para a alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. No futuro, todas essas etapas serão feitas automaticamente. Tudo isso foi planejado há 10 anos. Curiosamente, mostramos o primeiro sistema de voo como cadeira flutuante em 2011, em Hanover, na Alemanha. Agora estamos em 2022, 11 anos depois. Mas primeiro, tivemos que nos livrar dos belgas do nosso sistema para poder chegar a este ponto. Durante 10 a 11 anos, tentei trazer isto à tona, mas toda vez os belgas paravam as coisas. Eles tinham sua toupeira dentro do quarto, a traidora. Agora você vê a mudança. Quando abrimos o primeiro centro em Lins, a senhora estava ligando para todos os lugares para impedir que isso acontecesse. Então ela deu 2 terabytes de informação ao governo iraniano para que eu fosse executado. Eles fizeram isso para que você, como humanidade, não fosse capaz de chegar a esse conhecimento. Agora você entende por que tanto foi feito para deter esta tecnologia. Agora você vê o diabo, a prostituta, a traidora. Agora você entende. Você poderia ter tido esse conhecimento anos atrás. A menor nação do mundo foi para a batalha com o Criador. E eles perderam. Um dos pré-requisitos para salvar a Alemanha é o desmantelamento do Estado da Bélgica. Vocês verão, nós conseguiremos. O que quer que tenhamos dito que conseguiremos, nós conseguiremos. Não deve haver mais abuso da humanidade e tanto sofrimento por parte de um rei e de um império. A Fundação Cash crescerá através do apoio financeiro do Estado de Israel, porque é o lugar onde Maomé se tornou profeta, de onde Jesus veio e onde Moisés apareceu. Se negarmos a verdade sobre nossa própria existência e caminho de crença, em que nos resta acreditar? A tecnologia que vemos aqui levará o homem ao ponto de glória no universo, e não a destruição e o abuso que vimos com o Estado da Bélgica. Agora você entende por que somos tão enfáticos. Somos muito claros e este processo é contínuo, passo a passo. Não é mais uma conversa, é uma tecnologia. O conhecimento da criação foi trazido para a totalidade do conhecimento e isso nos trará novas dimensões. Isso nos levará a compreender mais e a poder nos comunicar com tudo do qual precisamos para saber e fazer. Toda estrutura tem que ser sistemática. Entenda o sistema, a razão do sistema. O processo de criação, como a vida existe, como a energia na vida é criada, como criamos energia em nosso corpo, como convertemos a energia do plasma em energia para aquecer nosso corpo, o processo, o mecanismo que o corpo do homem escolheu para este processo. Se eu lhes ensinar isto, vocês jogarão todos os livros de biologia e de química do homem no lixo. Esta é a maneira que queremos transmutar e transferir. Esta é a maneira que entenderemos este processo. A transmutação tem que ser confirmada e depois convertida em transporte, isto é, onde precisamos que você esteja no ponto de maturidade. Nós transmutamos você para a dimensão da alma, mas é você quem tem que transferir a fisicalidade. É por isso que chamamos de transmutação e transporte. É você quem transfere e transporta a sua própria alma da fisicalidade para a dimensão da fisicalidade. Mas você faz isso através da interação com o ambiente do destino. É por isso que é fácil para nós fazer isso em nossos próprios sistemas, porque estamos no mesmo ambiente. Mostramos isso ontem, quando as pessoas se encontraram no centro dos sistemas e não puderam se ver, mas puderam sentir umas às outras com a alma. Esperamos na próxima semana começar a fazer a transmutação da alma para fora da sala de voo. Temos que entender a condição e o processo para completar isso. Tivemos que encontrar pessoas que pudessem entender o conhecimento para poder transferir a tecnologia para sistemas mecânicos. É preciso muita compreensão para traduzir isso para a dimensão física. Houve aqui um comentário que, com sua contribuição para a humanidade, energia, transporte, etc., está além de mim que o Sr. Cash ainda não foi reconhecido como o maior cientista de todos os tempos. Nem todas as almas são iguais, portanto escolhemos usar quatro almas, porque elas formam uma formação estelar. Mas não olhamos para a posição dos assentos, olhamos para a estrutura da dimensão do campo. Aqui tem uma pergunta para o Sr. Cash. Veremos em nossas vidas a família universal visitando e interagindo abertamente com os humanos dentro da dimensão do planeta azul da Terra? Sr. Cash responde. Eles têm estado aqui durante a vida de seus antepassados, você tem sido cego a isso? Pergunta o Sr. Cash. Mas em termos da totalidade da humanidade não tem havido? Sr. Cash responde. Na totalidade tem havido muitas interações no dia a dia. Alguns governos estão plenamente conscientes dessas interações. Essa informação é mantida escondida do público. É como, outro cara falou outro dia. Por que a Fundação Cash não é conhecida? Eles lhe dizem o que querem que você saiba. A comunidade universal está entre nós. Alguns de vocês, ouvintes, fazem parte deles, nascidos das interações de seus campos. Está parcialmente lá dentro de vocês. Vocês conhecem o conhecimento e são visitantes. Os visitantes do universo estão entre nós e são tão parte de nós que não os percebemos. Quando você fala desta maneira, significa que você não entendeu. A Terra não está isolada. É um terreno comum para o resto da vida do universo, onde as pessoas vêm e vão e desfrutam de sua beleza. Somos nós que temos sido ignorantes com relação à verdade. Nós escolhemos ser ignorantes. Por favor, vá e registre-se como uma alma satélite. Nós precisamos disso para fazer o processo nas próximas semanas. Se alguém quiser ir para a Austrália, então precisamos de uma alma na Austrália para recebê-los. Será um momento de muito trabalho para a sua alma, mesmo que você não esteja ciente disso na dimensão física. Preste minha homenagem à sua excelência, o presidente Gorbachev. Esperamos, mas sabemos que sua alma encontrou uma nova dimensão, superior à do Papa João Paulo II, que o derrubou. Embora ele, o Papa, ainda seja um limpador no fundo dos fossos do universo. Muito obrigado por hoje e obrigado por estar conosco para compartilhar conhecimento. Este é o fim desse resumo, índice rápido, do workshop número 448.